Eu tenho uma surpresa. Hoje temos aqui um convidado muito especial. Mas olha, podemos lançar o indicativo das bolas? Lança. Sai na bola com creme. Bolas. Quem é o convidado muito especial? O convidado muito especial é um grande homem do Norte. Senhoras e senhores, Fernando Rocha. É, pá. O que eu gosto desse homem, Muito obrigado por teres vindo até aqui. Obrigado, Cuarapi. Toma lá, morangos. Fernando, tens 3 minutos, o microfone é teu. Então é assim. Estava um dia, a professora ali da escola primária foi-lhe com os cuernos, parecia a mulher do Castelo Branco, o Cuarapi. E ela vira-se para as crianças e diz: meninos, trabalho de casa é fazer uma rima. E assim foi. No dia seguinte: ah, menino Zezinho, o que é que tu escreveste? E ele, que era mal com as cobras, ó caralho, pip, vira-se para a velha e diz: lá vai o canguru com uma flor no cu. A professora, vermelha como um tomate, parecia que tinha estado a coçar a patareca, ó caralho, pip, vira-se para o Zezinho: vamos lá, isso não se diz, vai já fazer outra rima, ó filha da pupi. E o puto: tá bem, espera aí que eu já te fumi. Ó, velha do carabim. Professora, já tenho a nova rima. Então diz lá: lá vai o canguru com uma flor na bochecha, só não a leva no cu, porque a professora não deixa. Toma lá, morangos. Esta foi para o bochecho. Então e agora? Vou-vos dizer o que é que me aconteceu da última vez que estive em Lisboa. Fui ao banco depositar lá o chequinho do Levanta-te e Ri. E o gajo veio das caixas, estúpido como a carabim, vira-se para mim e diz: vai levar em dinheiro? Não, vou levar em clipes, borrachas e aparelhos, ó caralho, estúpido de merda. Logo a seguir. Ah, é o fim. Fui ao Colombo. Estou onde? Fui ao Colombo, que é o lombo do cu, ó caralho. Estava no último piso do parque de estacionamento, que é o menos 23, ó caralho. Me afogui. Estava lá uma filha da pupi, que se vira para mim e diz: vai subir? Não, o elevador anda do lado, ó caralho. Estúpido do meu bip. Chego lá acima, já com o dinheirinho na mão, vou a uma loja que é para comprar uma lingerie para a patroa que ela gosta, ó cara. Quando vou para pagar, saco do maço de notas e a estúpida que estava a atender vira-se e diz: vai pagar em cheque ou em dinheiro? Ó, minha ganda, pupip, achas que eu estou aqui com as notas para quê? É para limpar o bujão? Para aí que eu já estou fodido. Isso aqui é do livro dos cheques. Então não é que aquela quando pip, a ver-me com o livro dos cheques, me pergunta se eu vou pagar com cheque. Mas será que estes caras, eles são todos estúpidos, fobi? Vamos lá, minha pupi. Eu não vou pagar em cheque. Eu não vou pagar em cheque, eu só tenho isto na mão porque eu vou escrever um poema para ti. Lisboetas como tu dão mais cor ao meu dia, mas se me desses o teu cu, nunca mais daqui saía. Toma lá, morango. Estava eu já todo fodido, com tanto morcoã. Saca de um cigarro para me acalmar, vem logo o segurança e diz: desculpe, o senhor fuma? Não, eu gosto de bronzear os pulmões, ó caralho. Infelizmente, esta questão de estupidez não é só em Lisboa. No outro dia, fui ali para a barragem de Cristuma, piscar um bocadinho, ó caralho. Estive lá umas 4 ou 5 horas, se não foram 7 ou 8, vindo lá carregada de peixe, aparece-me um velho do caralho, todo fodido da cabeça, e pergunta-me: sei lá, foi você que pescou isso tudo? Eu? Eu não! Isto são peixes suicidas que se afogaram no meu barco, a tua cabeça de mim, estou a foder com estes gajos. Mas a pior foi no outro dia. Estava um edifício a arder. Passa o Rui Rio e vira-se para mim: é um fogo? Não, é a minha mulher a assar sardinhas, ó carapi! Fernandes, infelizmente os 3 minutos acabaram. Peço só que contes muito rapidamente uma última andota. Está bem. Não é assim. Estava uma pi, e ela pi, virou-se para pi. E quando já estava mesmo pi, saiu aquele pi, e enfiou-lhe um grande pi, e o outro só teve tempo de pi, depois pi, pi, pi, pi. Bom, Fernando Rocha acaba de ter uma paragem cardíaca, nós vamos tentar reanimá-lo. Fernando, toma lá morangos. Ai, cara, pi! Bom, só tudo volta ao normal, Fernando. Muito obrigado por teres vindo. Ai, bobo. Só arrasaste comigo, eu estou com uma dor de estômago. Bolas com creme. 8h50, 9h50, na Antena 3. Com Bubu.